que a vida vale pouco, a morte sempre está do lado. Várias enchentes, os barracos acabam sendo levados. Povo pobre sofrido, a revolta sempre comigo. Acreditar que ninguém ajuda a não ser da motivo. O poder calvinista, quem tem, tem, quem não tem, não está nem aí. Esmagador de ser humano, e vai nascendo assim. O terrorista ladrão, o homicídio, o psicopata, devido à tua brutalidade, foi criado mais um, a de somente que mata. Tempo de selvageria, filme do Rambo na TV. Poderoso chefão, maluco Al Capone. A nova sondura que não é preciso dizer. Da ficção pra realidade, o CV comanda. E avião vem chegando, novas remessas de metranca. Um exército governado está dividido nas ruas. 5-7 nervoso, o esquema que atua. Morte de nós para nós, eles calculam e destrói. O dedo coça, o pilantra dá motivo e vai. Isso ocorre em mim, em quase todo ser. O esquema aqui é explosivo, fico esperto para não morrer. Juliane, Jaqueline, mais um herdeiro vem, eu tenho que criar. O movimento é forte do crime, eu tenho que escapar. Violência urbana, meu modo forte de expressar. A idólatra, amiga, Romildo, Reinaldão, numa letra só, maluca, nem dá pra contar. Aqui a vida vale pouco, a morte sempre está do lado. Aqui a vida vale pouco, escorregou, subiu. Aqui a vida vale pouco, fique esperto para não morrer. Aqui a vida vale pouco, a morte sempre está do lado. Aqui a vida vale pouco, escorregou, subiu. Aqui a vida vale pouco, fique esperto para não morrer. Estou querendo ficar em paz, aposentar meu ferro. Sossegar na quebrada, fugir desse inferno. Mas não tem jeito, não posso tampar os olhos, fingir que não estou vendo. Aqui os fatos são reais, não é minissérie que só mostra boniteza. Apesar do sofrimento, é muito maluco com cabeça. Num jogo de futebol, numa levada de um rap. Muitos manos se espelham, vão pra frente e merece. Tem dois caminhos para escolher, um é o mal, outro bem. As cartas são embaralhadas, ninguém sabe o que vem. Não sou uma arma do crime, muito menos refém. Conselho sábio dos mais velhos, reza Ave Maria para sair de casa, ficar com Deus e amém. A vida é assim, cada um com seu destino. Final do túnel eu vejo um trouxa com cachimbo, o próprio ser destruindo. Bem friamente eles querem que nos tornamos assim. Um viciado qualquer, alienado ou twin. A nossa cultura na cara dura está sendo roubada. Nossa inteligência por eles está sendo explorada. Ratos de laboratório na mão de cientista. Mais uma química no corpo já era mais uma vida. Vida, vida. Aqui a vida vale pouco, a morte sempre está do lado. Aqui a vida vale pouco, escorregou, subiu. Aqui a vida vale pouco, fique esperto para não morrer. Aqui a vida vale pouco, a morte sempre está do lado. Aqui a vida vale pouco, escorregou, subiu. Aqui a vida vale pouco, fique esperto para não morrer. Aqui não estão vivendo, mas se vegetando. Andando agoniado na calada, se próprio violando. Um 10 pontos na mão, lá vai mais um dominado. Atravessando a viela, atrás de uma maldita pipada. Se esqueceu das mancadas, se dever não pagar. Não descarnei pra sua dívida ser parcelada. As quadradas são puxadas, a vida vai embora. Não adianta chorar pelas suas mancadas. E no meio desse clima que eu estou sobrevivendo, cada dia mais ligeiro, esperto com tiroteios. As balas perdidas que vem na mão de bandido e policiais. O respeito prevalece, eu não sou bobo. Ninguém se cria na minha. Menores desandados sem qualquer visão do lado profissional. Se tornando logo cedo um novo marginal. O que fazer se é assim, levado pela ilusão. Onde meninos de 14 anos estão virando uma induzida pela amiga chamada televisão. Aqui a vida vale pouco, a morte sempre está do lado. Aqui a vida vale pouco, escorregou, subiu. Aqui a vida vale pouco, fique esperto para não morrer. Aqui a vida vale pouco, a morte sempre está do lado. Aqui a vida vale pouco, escorregou, subiu. Aqui a vida vale pouco, fique esperto para não morrer.